Porto Seguro Consórcio de Imóveis apresenta com Luciano Pires. Café Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Chegou mais um Café Brasil. Como vai você, hein? Pronto para um cafezinho? Pois hoje o café será blues. E abre com ninguém menos que Nelson Rodrigues, o ácido escritor, dramaturgo e jornalista que nos esbofeteia com aquela sua filosofia das sarjetas. Escuta só. Hoje é muito difícil não ser canalha. Todas as pressões trabalham para o nosso aviltamento pessoal e coletivo. Olha, já vai começar o programa. Não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um cocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu glu. Fui pra Nova York e visitei o Ground Zero, ao sul de Manhattan, onde até 2001 erguiam-se as torres imponentes do World Trade Center, que foram derrubadas naquele atentado que mudou o mundo. Com o sol brilhando, é possível perceber o tamanho da tragédia. Caminhando pelas avenidas retilíneas de Manhattan, é impossível olhar para aqueles outros prédios gigantescos sem imaginar o que foi a cena do avião entrando pela parede. O barulho infernal, a bola de fogo e a queda do prédio. Na descrição de quem viu, primeiro um barulho de aço torcido e depois uma sequência de explosões sincronizadas, conforme cada andar vinha abaixo. E a nuvem de cinzas e pó. Em pé, de frente para aquela área imensa, vazia, a cabeça da gente vai a mil. Terá sido assim a Londres, depois dos bombardeios dos alemães, hein? Hiroshima e Nagasaki, o Líbano, a Sérvia e todos os conflitos onde o homem lançou suas armas de destruição, atingindo a população civil. A única e fundamental diferença, não havia uma guerra em Nova York. E vem daí o choque. Houvesse a guerra, seria de se esperar. De frente para o vazio, é impossível não imaginar o que vem depois. A obra de Bin Laden foi perfeita na execução, nos objetivos, na eficiência e na capacidade de chocar. E agora, hein? O que é que pode nos chocar? Um artefato atômico dentro da grande cidade? Pode apostar. Com consequências muito mais catastróficas, mas que jamais conseguirão repetir o impacto de 11 de setembro. Tão indecente foi o jeito que essa mina descarada, arranhada, repulsiva me julgou de repente. Eu já sabia das suas intenções maléficas contra mim, por isso me precavi com todo o alho e cebola que eu consegui comprar. Mas o que eu não sabia era que você era exata e precisa dos seus movimentos. Por isso confesso, eu tô num terrível astral. Minha família mandou-me um cartão postal, cartão conseguiu me fazer chorar. E o reco-reco que eu brincava em mãe, a senhora me bateu porque eu troquei por um isqueiro pra poder fumar. Dá um negócio, coisa parecida que faz bem ou mal à saúde, não me interessa, mãe. Vai perguntar ao Gabeira se você pode fumar. Mais um capítulo da novela dolorida, colorida, comovida que eu pedi pra ver. O personagem que encenava contra a mão do gancho, a oficina telepática me sorria como um camafeu. Mas o que eu não sabia é que essa trama toda ia cair nas costas da pessoa que vos fala e relata o que aconteceu. Viu, Zé Ramalho? Com um camafeu. Você ouviu isso, hein? Blues brasileiro no Café Brasil. Você ouviu Jacarepaguá Blues, de Zé Ramalho, aqui na interpretação de Alceu Valença. Tem uma ligação interessante entre os nordestinos e o blues lá do Mississippi, não tem, hein? Para mim, foi no dia 11 de setembro de 2001 que a TV alcançou a maioridade, ao extrapolar o seu papel de mídia, de registro dos fatos, para fazer parte da ação. Aquelas imagens, transmitidas ao vivo para o mundo, foram um elemento que potencializou a tragédia, dando-lhe um alcance inimaginável até por seus autores. O 11 de setembro foi o momento em que a TV completou um ciclo histórico, do registro e comentário para protagonista. A TV fez parte do plano de Bin Laden. Sem ela, as torres não teriam caído na minha sala de jantar. Teriam caído lá em Manhattan, longe dos meus. A cena do segundo avião, ao vivo, entrando na torre, quem viu aquele momento sabe que os videotapes nunca terão a força da imagem acontecendo ao vivo. Agora eu estava ali, ao vivo, vendo as milhares de oferendas penduradas nas paredes próximas ao local. As fotos dos que morreram com os bilhetes de seus familiares. Uma bandeira do Brasil com várias frases escritas solidarizando-se. Uma garota, cara de chinesa, pendurando um bilhete na cerca. Com palavras de amor e conforto para alguém que morreu ali. Eu imagino que o mesmo tenha acontecido em todas as outras tragédias que o mundo assistiu. Mas ali, de frente para o vazio, num país que não é o meu, a minha cabeça foi a mil. Aquele canteiro de obras, o World Trade Center, é uma cicatriz gigantesca. Só dói mais que as tragédias do Oriente Médio, da África, da Europa Central, porque foi ao vivo, em cores, atingindo gente igual a gente e não uma tribo perdida num país de nome estranho. Eu traço tantos planos brilhantes antes de te ganhar num salto mortal. Na pirraça de te ter, por enquanto, eu miro o índio que eu sou no teu ser e alcanço viagens tão óbvias, loucuras tão sóbrias. Tão tingidas de escuro, aonde peixe safo, eu nado até você. Eu tô Loki, só precisa de um toque de um iniciante. É, você tá ouvindo Cássia Eller cantando Blues do Iniciante, de Frejá, de Goff, Barros e Cazuza. Você já tinha ouvido a Cássia Eller cantando blues, hein? Não? Então aproveita. De te ganhar num salto mortal. Na pirraça de te ter. Por enquanto eu miro o índio que eu sou no teu ser. Encontro viagens tão óbvias, loucuras tão sóbrias de um iniciante. Cássia Eller e Blues, é isso. Vamos voltar para o nosso tema de hoje, hein? Aquela tragédia das Torres Gêmeas dói mais porque teve mídia. De frente para o vazio, revivo cada momento daquela manhã. Ouço o som, sinto o cheiro, sufoco com a fumaça. Corro de medo, choro com a viúva do bombeiro. Pego no colo o pequeno órfão e eu grito por vingança. De frente para o vazio, eu me pergunto o que é que mudou depois de 11 de setembro, hein? O mundo ficou melhor, hein? Ou pior? De frente para o vazio, eu senti meu coração vazio. E me deu uma imensa vontade de voltar para a paz, a segurança, a falta de preconceito do meu Brasil. Ao menos para isso serviu aquela tragédia. E daí, hein? Você tá gostando do Café Brasil? Eu queria saber sua opinião a respeito. Que tal visitar o meu site www.lucianopires.com.br e deixar ali uma mensagem, hein? Ou, se você preferir, ligue para a operadora 11-8685-8124. De novo, operadora 11-8685-8124. No final do programa eu vou repetir o telefone. Por enquanto, um minuto para os nossos comerciais. Aproveite pra comprar. A Tuzi use, tem ofertas a feiar. A Tuzi dos preços faça valer o seu dinheiro. E use a moda feia o ano inteiro. A Tuzi use feia. A Tuzi use feia. Você não vai acabar. Você não vai acabar. Abuse, quem canta, os preços altos espanta. Abuse, use, C&A, tudo plus pro seu dinheiro. Prazer em conhecer, C&A. Blues na propaganda brasileira. Pois é, o programa de hoje trata de uma tragédia, aquela do World Trade Center, que me remeteu a um daqueles textos maravilhosos de Rubem Alves, que trata do medo da morte. No fundo, você vai ouvir um amigo meu tocando blues de primeira linha, Nuno Mindeles, com Dana's Song. Há doenças que só chateiam: resfriado, torcicolo, frieira, hemorroidas. Ninguém pensa que vai morrer por causa delas, só se for uma pessoa perturbada da cabeça. Doente com essas doenças, o incômodo fica nosso companheiro em todas as horas. Mas há outras doenças que inevitavelmente trazem consigo a possibilidade da morte. Quem tem câncer pensa em morte. Quem tem uma insuficiência renal crônica, quem tem leucemia pensa em morte. Quem sofre de uma degeneração progressiva do sistema nervoso pensa em morte. Quem tem hepatite C pensa em morte. Quem tem AIDS pensa em morte. Só o nome da doença traz a companhia do fantasma da morte. E o corpo fica sendo um lugar mal assombrado. Alguns pensam que o remédio contra o fantasma é não falar dele. Tive um tio de quem eu muito gostava que se recusava a ir ao médico. E a sua justificativa era: pode ser que eu tenha alguma coisa. Ele pensava que a coisa só existe quando é falada. Assim, o remédio contra a morte é não falar. Pensamento positivo. Falemos sobre música e flores, sobre futebol e política. O remédio contra o fantasma da morte é distração. Nada mais tolo. Quando não admitimos a morte na sala de visitas, ela nos invade pela porta da cozinha. Aloja-se silenciosamente no corpo e ali faz o seu trabalho de ansiedade, medo e raiva. Traduzido em linguagem psicanalítica, quando a morte é reprimida ao nível do consciente, ela nos penetra via inconsciente. Só há uma forma de exorcizar o demônio da morte, é falando honestamente sobre ela, chamando-a pelo seu nome. Os demônios são exorcizados quando o seu nome é pronunciado em voz alta. Essa é uma lição que nos vem dos evangelhos e da psicanálise. Sobre isso escrevi há muitos anos, uma história para minha filha pequena e para os adultos que quisessem, A Menina e a Pantera Negra. Ela sonhou com uma pantera negra. Do sonho surgiu a história. A pantera negra urrava durante as noites, amedrontando todo mundo na casa. Ela parou de urrar quando a menina descobriu o seu nome e a chamou. Aí ela se aproximou e colocou seu focinho no colo da menina. E seus urros se transformaram num ronronar macio. É o mestre Rubem Alves, e o som do fundo é Nuno Mindeles tocando Dana's Song. Sabe o mais legal? Ele fez essa música porque eu pedi. Eu acabei patrocinando um CD do Nuno e pedi como condição que ele fizesse uma música para a empresa em que eu trabalho, a Dana. A música tá aqui e esse é o presente que você tá ouvindo aqui em primeira mão. Blues brasileiro no seu Café Brasil. Todo esse lance dos atentados do 11 de setembro desperta medo. E sobre essa questão, trago uma poesia de Chico Miranda, por ele escrita para Flaviane Maciel. Eu não conheço o Chico, nem a Flaviane, mas eu fiquei curioso por conhecer essa história de amor. O nome da poesia é Medo. Eu tenho medo da lembrança da infância e dos homens de poucas palavras. Eu tenho medo dos sonhos, das fantasias e das facas de dois gumes. Eu tenho medo do homem de capa preta e dos jogos de azar. Eu tenho medo do canto do galo no telhado, da lagoa secar, da chuva não vir, do legume acabar e do jardim não florescer. Eu tenho medo da bomba explodir e do caos aumentar, do ar poluir-se mais e dos peixes morrerem. Eu tenho medo do coração parar de bater e da guerra chegar. Eu tenho medo do amor acabar. Meus anos 70, você tá ouvindo Baby do Brasil, que era Baby Consuelo, quando interpretou o Blue, Tudo Blue, de Fausto Nilo e Pepeu Gomes, que ela gravou em seu CD O Que Vier é o Traço, de 1978. Você pensa que brasileiro não sabe fazer blues, hein? Esse programa aqui tá mostrando que sabe, sim. Olha só, Fausto Nilo. Fausto Nilo é um daqueles brasileiros presentes em nossas vidas, mas que a gente desconhece. Cearense de Quixeramobim, é arquiteto e tem mais de 400 músicas gravadas por grandes nomes da MPB. Nesse blues rasgado, ele mostra que sabe tudo, até blues. E a Baby, hein? Bom, a Baby é blues. E aí, se é pra falar de blues brasileiro, eu quero exagerar. Você já pensou blues do Piauí, hein? Pois tem sim. Eu encontrei Renato Piau, aquele violinista maravilhoso que acompanha Luiz Melodia. No seu CD coloca um blues do Piauí. Será que dá certo, hein? Quer ouvir? Olha só. Eu nasci em Teresina, capital do Piauí. onde muita cabocla bonita canta na língua tupi. Cante aqui, cante agora, cante lá que eu canto aqui. Ei, Piauí de Teresina, Parnaíba, Floriano, Piripiri, Piracuruca, Campo Maior, Altos Esperantina, Praia do Coqueiro, Pedra do Sal e Atalaia. Não fico mais sozinho na madrugada triste daqui, bebendo esse uísque malhado e esperando por ti. Agora eu tenho do meu lado um dos lados do Piauí. Parece brincadeira um blues que nasce no Piauí. A sombra da mangueira na beira desse rio Puti. Terror da vermelho blues lá do Piauí. Lá tem macaxeira que chamam de aipim por aqui. Bebendo cajuína, a musa Teresina de vir. Então eu vou cantar agora o blues lá do Piauí. Um blues que vem da terra que é filha deste sol do Equador. Cheirando a Parnaíba, gosto de licor de piqui. Então eu toco na guitarra o blues lá do Piauí. Cantar agora um blues que vem lá do Piauí. Quem tiver de fora, tristeza não pode entrar aqui. Vamos cantar juntos esse blues lá do Piauí. Eu vou cantar agora um blues que vem lá do Piauí. Quem tiver de fora, tristeza não pode entrar aqui. Vamos cantar juntos esse blues lá do Piauí. Piauí, Piauí, Piauí, Piauí, Piauí, Piauí. E assim, com o som delicioso de Renato Piau e Carlos Alberto Galvão, o blues do Piauí, o Café Brasil de hoje vai terminando. Hoje foi blue, você notou, hein? Eu vou... Com Lala Moreira na técnica, a produção de Cissa Camargo e a apresentação de eu, Luciano Pires. No programa de hoje tivemos a companhia de Alceu Valença com Zé Ramalho, Renato Piau, Rubem Alves, Baby Consuelo e Nuno Mendeles e um blues da pesada. E aí, hein? Gostou? Quer baixar para ouvir no seu computador? Então acesse o meu site www.lucianopires.com.br ou deixe um recadinho no número operadora 11 86858124. Repetindo, operadora 11 86858124. E para encerrar, outra frase ferina de Milor Fernandes: o cadáver é que é o produto final, nós somos apenas a matéria-prima. Para lembrar, Fazenda dos Canhados, século XVIII, hoje cidade de União, onde tudo começou. Alô, Miguel Uau, alô, Luiz Correia, alô, minha Terezinha. Você acaba de ouvir Café Brasil, com o escritor Luciano Pires. Café Brasil. Brasil.